Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. John Lennon foi e ficará para sempre como o mais carismático dos 4 Beatles, mesmo que para muitos não seja o Beatle preferido. É inegável o seu carisma, que muito deve não só ao talento enquanto escritor de canções, mas também à língua afiada que desde muito cedo evidenciou. Com o final dos Beatles e seguindo as pisadas dos ex-companheiros Paul McCartney e George Harrison, John Lennon também editou a solo. Já tinha dado ao público trabalhos em nome próprio, mesmo durante o período dos Beatles, e em 1970 edita o primeiro disco a solo, John Lennon, Plastic Ono Band. Durante a próxima hora vamos desvendar o percurso de Lennon, desde o final dos Beatles até à edição do álbum de família desta semana. Mas primeiro um recuo até outubro de 1940. John nasceu durante a Segunda Guerra Mundial em Liverpool. A mãe era Julia Lennon e o pai Alfred Lennon. Mas durante a maior parte do tempo, naqueles primeiros anos de vida, John viveu sem o pai, que era marinheiro e passava longas temporadas no mar. Quando Alfred regressou a casa, Julia impediu de estar com o filho. As dificuldades familiares levaram à intervenção da tia de Lennon, Mimi Smith, que se queixou aos serviços sociais e acabou por ganhar a custódia da criança. John Lennon cresceu por isso com os tios, mas era visitado com regularidade pela mãe, que plantou na criança o interesse pela música, fazendo-o ouvir discos de Elvis Presley, por exemplo, e até ajudando-o a aprender a tocar instrumentos. É em 1956 que tem a primeira guitarra, um presente da mãe e que a tia permitiu porque achava que a música em Lennon seria apenas uma moda passageira. Ninguém fazia vida da música, muito menos um rapaz tão problemático como John. A mãe, Júlia, viria a morrer em 1958, vítima de atropelamento. Se a infância foi complicada, a adolescência também o foi. Lennon entrou para o Colégio de Artes de Liverpool com 17 anos, mas a sua postura de arruaceiro continuou. Os professores eram o alvo preferencial do jovem Lennon e isso determinou que não conseguisse terminar uma série de disciplinas. Foi expulso da escola antes de chegar ao último ano de curso. E é exatamente com 17 anos que cria os Quarrymen, um grupo de skiffle e rock and roll, que depois evoluiu para os Beatles em 1960 e já com Paul McCartney e mais tarde com George Harrison. Aos 19 anos, John Lennon avisa a família que vai viajar para Hamburgo juntamente com os Beatles. Quando a banda regressou da Alemanha, o rumo da música popular ia ser alterado para sempre. Na Radar, o início do álbum John Lennon Plastic Ono Band. Este é um disco confessional, muito pessoal de Lennon, onde se expõe como nunca antes tinha feito. O disco começa com Mother, depois prossegue com Hold On e I Found Out. John Lennon em 1970. I just gotta tell you. take the fight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on. See the light. Oh, and when you're warm, really warm, well, you get things done like they've never been done. So hold on. I told you before, stay away from my door. Give me that brother, brother, brother, brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. Entre 1962 e 1970, John Lennon pertenceu ao mais famoso grupo da história. No auge da febre dos Beatles, em 1964, ele e os companheiros, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr, eram figuras conhecidas em todo o mundo. E a música que fizeram juntos até ao fim, até 1969, mudou radicalmente e para sempre a abordagem à canção pop. Ainda durante os Beatles, John Lennon fez algumas coisas a solo, participou, por exemplo, no filme da Rolling Stones Rock and Roll Circus, como elemento dos Dirty Mac, um supergrupo que contava também com Eric Clapton, Keith Richards e o baterista Mitch Mitchell, de Jimi Hendrix Experience. Com a mulher Yoko Ono, editou uma série de trabalhos experimentais, como Two Virgins, de 1968, com a famosa capa, onde os dois surgem em nu integral, Life with the Lions, de 1969, e Wedding Album, também de 1969. Nesse mesmo ano, os dois formam a Plastic Ono Band, um grupo conceptual que integrou vários músicos, como por exemplo Eric Clapton, o artista plástico, músico e amigo de longa data dos Beatles, o alemão Klaus Voormann, Ellen White, Billy Preston, Keith Moon ou Ringo Starr. É com os Plastic Ono Band que John Lennon dá um concerto em Toronto em promoção pela paz mundial. O espetáculo deu origem ao disco Live Peace in Toronto, o primeiro álbum ao vivo de um elemento dos Beatles a solo. Neste período, um John Lennon muito prolífico edita ainda três singles que fizeram história: Cold Turkey, Instant Karma, com produção de Phil Spector, e Give Peace a Chance, que rapidamente se transformou num hino contra a guerra no Vietnã. É ainda em 1969, depois de terminadas as gravações do álbum Abbey Road, que John Lennon informa os Beatles da sua decisão de deixar a banda. E nesse momento, ainda sem mais ninguém saber, e porque John Lennon fez questão em deixar a imprensa fora do assunto, os Beatles tinham terminado. Na Radar, o regresso a John Lennon, Plastic Ono Band, de 1970, agora com um dos mais famosos temas de Lennon, Working Class Hero, que na época foi banido de várias rádios na América devido à inclusão da palavra fuck na letra. Depois de Working Class Hero, vamos ainda escutar Isolation. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Em setembro de 1969, John Lennon informou os companheiros nos Beatles que ia deixar o grupo. Todos concordaram ali que este era o final inevitável da banda. Lennon, McCartney, Harrison e Ringo Starr concordaram não revelar nada à imprensa enquanto várias questões legais e contratuais não estivessem resolvidas. No entanto, todo este processo teve um desenvolvimento inesperado em abril de 1970. Na mesma altura em que Phil Spector trabalhava nas canções de Let It Be, McCartney gravou as músicas para o seu álbum a solo. Quando os companheiros dos Beatles perceberam que o disco a solo de Paul McCartney estava agendado mais ou menos para a mesma altura de Let It Be, enviaram Ringo Starr como diplomata para ajudar a atrasar o álbum algumas semanas. McCartney ficou irritado com a conversa e avançou na mesma com a edição do registro logo em abril de 1970, um mês antes de Let It Be. Nas cópias de avanço enviadas para a imprensa, seguia também uma carta em que anunciava o fim dos Beatles. O conteúdo da carta chegou rapidamente aos quatro cantos do mundo e, claro, aos ouvidos de John Lennon, que ficou completamente irritado com o ex-companheiro da banda. Ele viria mesmo a acusar Paul McCartney de usar o fim dos Beatles como forma de promoção do álbum a solo. A relação entre os dois músicos azedou e ficariam depois muito tempo sem se falarem. Este final controverso dos Beatles contribuiu e muito para os sentimentos que Lennon manifesta no seu primeiro álbum a solo. Aliás, no tema God, canta mesmo I don't believe in Beatles, I just believe in me, Yoko and me. Outro aspecto significativo para Lennon se ter exposto tanto em termos emocionais logo ao primeiro álbum prende-se com as sessões de terapia que teve com o conceituado psicólogo Arthur Yanov. Foi em Los Angeles que Yoko Ono e John Lennon tiveram terapia durante 4 meses e dessa forma tomaram conhecimento com a terapia primal desenvolvida exatamente por Arthur Yanov. O método implica lidar com as emoções, recordando momentos decisivos na infância, principalmente os mais dolorosos. E com essas memórias muitas vezes reprimidas e agora de regresso à mente de John Lennon, o compositor atirou-se de rajada às canções que estamos hoje a ouvir. As emoções à flor da pele do álbum de família de hoje, para continuar a escutar na Radar, agora com Remember e logo a seguir Love. No final desta sequência, Well, Well, Well. feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Álbum de família. We both were nervous, feeling dead. A terapia primal que o casal John Lennon e Yoko Ono tiveram em Los Angeles durante vários meses foi grande influência no álbum de família desta semana. As emoções reprimidas da infância de Lennon, que nos Beatles apareceram envoltas em metáforas psicadélicas, surgem no disco a solo completamente despidas de floreados. John Lennon é direto e olha para os problemas de frente. Em Mother, recorda a mãe e o abandono dos pais. Lembra também em Love os amores da sua vida. Mais no final do álbum, renuncia a Deus durante a canção God. Pelo meio, atira farpas afiadas a quem fere a classe trabalhadora em Working Class Hero. Esta é a alma de John Lennon, completamente despida, e daí também se percebe o impacto do álbum de família desta semana. Lennon era um dos músicos mais carismáticos do planeta e as suas escolhas políticas e ideológicas elevaram-no a estatuto de ídolo para além dos feitos musicais. E de repente era a própria música que o trazia de volta ao terreno dos comuns dos mortais, com canções adornadas com o rock and roll que Lennon tanto amava, com as influências folk de Dylan e com o experimentalismo incentivado pela mulher Yoko Ono. Aliás, Yoko fez também um álbum a solo em paralelo com Lennon, mais avant-garde, mas com título e capa semelhantes: Yoko Ono, Plastic Ono Band. O disco de Lennon era para ser produzido por Phil Spector, mas acabou nas mãos de John e Yoko. A banda conta com Ringo Starr na bateria e com Klaus Voormann no baixo. Billy Preston, muitas vezes considerado o quinto Beatle pela sua participação em Let It Be, é convidado para tocar piano, assim como Phil Spector, que acaba por também contribuir para este disco ao piano. O álbum saiu em dezembro de 1970 e no início do ano seguinte chegou a número 8 no Reino Unido e a 6º nos Estados Unidos. Na Holanda, destronou do primeiro lugar All Things Must Pass, de George Harrison. É hoje considerado um dos melhores registros de John Lennon, se bem que não seja o mais conhecido nem o mais premiado. E por todas as emoções que Lennon passa para o ouvinte, tornou-se uma peça única da história da música pop, vinda de alguém tão conhecido como é o caso. Mas de resto, essa sempre foi a vantagem dos Beatles. Porque eram tão populares, todas as suas experiências sónicas, longe de serem únicas no mundo da música, passavam melhor para o grande público e, dessa forma, criaram mais elementos de ruptura, e é isso mesmo que acontece neste disco a solo de John Lennon. Depois deste primeiro trabalho, Lennon iria lançar, em 1971, outro registro histórico, o álbum Imagine. Na Radar termina John Lennon Plastic Ono Band, com as últimas três faixas: Look at Me, pelo meio God e a fechar My Mummy's Dead. Ok? Yes, thank you. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Measure our pain, yeah.